67, correção, web 5857, desça para 2000 pés, ajuste no 094. 2000, 0945857. Salvador, o trip 5486, está com 51 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Para livre o táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera era 10, a torre em 1895, tem bom voo, uma boa tarde, o trip 5486. 5486, autorizado o táxi, via pátio Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 295, muito obrigado, bom trabalho. Uno 333. Dan 3283, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Uno 333. Gol no 333, contato radar, saída da El, subir mantendo de voo 360. 360 no 333, radar El. Próximo ponto de espera da 1-0, está pronto. Trip 5486, autorizado ingresso de classe 1-0, 110 graus por 18 nós. Autorizado o ingresso e decolagem. 1-0, Papapá, Oscar Lima Eco, tráfego 3 horas, 3.9 milhas, Boeing 733, passando 4 mil para 2 mil pés. Rumo Sul. O Oscar Lima Eco da visual com tráfego. Juliette Tango Zulu, visual com campo. Afirmativo. Chame Torre na frequência 118.95. 89. Reporte estabilizado, web 5857. 737 Webjet, aproximadamente a 1 minuto de Duna. Final ano 7, inicialmente para a rotatória, 1 mil pés, 1014. Aguardando o final ano 7. Solicita pouso na 1-0. Então, ok. O 1-0 dá presente para a perna do vento. No ponto médio da perna do vento, pista no 028, ingresso e aguardando para a base. Positivo, ingresso na perna do vento da 1-2. O trip 5486, decolado os 29, chama o controle 120, décimo 8, por viagem. Sente o controle 120, décimo 8, grato. Web 5857, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5486. Jeep 5486, contato radar, saída Momo, sobe e mantém nível de voo 200. No perfil da Momo, sobe e mantém o 200, poderia confirmar se está liberada a restrição de 190? Livre, Jeep 5483. 5486, liberada a restrição do, de atingir o 190 a 15 milhas, grato. Controle Oscar Lima Eco, Paripe, isoca o campo. Oscar Lima Eco, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 118.95, grato. Legal, 158.5. Informação de tráfego, estou com Charlie 2, quais são? 208, não, 402, ingressão a pé do vento, pistão 0, mantendo à esquerda 1.000 e 510 em descida para 1.000. Vai passar à sua esquerda, mantendo a do vento, está ainda aqui no setor norte do aeródromo. Reporte, quais são? Está livre o pouso? 100 graus, 14 nós, 5857 metros. Torre Oscar Lima Eco. Torre Lima Eco para 1.500 pés até vertical da rotatória, aguardando o final da pista 1.7. Temos um tráfego tipo 402, está cruzando a final da pista 17 agora, mantendo 1.000 pés, afastando-se na perna do vento, afastado em torno de 3 milhas aí na perna do vento da pista 10. Atiente, Torre Lima Eco, guardando a rotatória 1.500 pés. Jet Tanzu, reporte visual 737, objeto final 1.0, já passou o marcador externo à sua esquerda. Só visual com a aeronave, senhor. Ok, reporte no traverso da aeronave, do tráfego, aguardando para a base. Ótimo. Alba, chato, salvado, 5857. 5857, pouso autorizado, 100 graus, 14 nós. 5857. Sobrevoo no aeroclube. Nossa, bravo. O meu Oscar Bravo tem ciência das aeronaves que estão fazendo espera na rotatória. É um Charlie 402 e um Bravo Echo 58. É, sim, senhor, mas está autorizado a presente cruzamento direto com o aeroclube. Foi corredor a pé e Veracruz está preso. Sim, então o senhor irá manter 500 pés? 500 pés, senhor. Sente, em condições visuais, mantenha 500 pés. Reporte visual com aeroclube. É, chamada visual com aeroclube, o nosso é bravo. Controle o trip 5486, tem um tráfego aproximadamente às 9 horas do trip. Tem indicação de altitude? Trip 5486 é um helicóptero mantendo 500 pés. Gente. Sinal, 17, baixado travado, Oscar Lima Eco. Lima Eco no 7, pouso autorizado, 710 com 14, Lima Eco. Autorizado o pouso para Oscar Lima Eco. Papai Romeu, Romeu, Oscar Bravo, aciona o código transponder 0123. 0123, Oscar Bravo. Salvador, boa tarde, está 3192, Almeida. São 3192, chegando a Mari, desça para nível de voo 050. 050, da 3192. 219. 219. Alô, Salvador, uma boa tarde, Webjet 5857, livrou o canal de escuta. Aproximação, checa o trem, vento, 110 graus, 14 nós. Altímetro, 1014, um pouso autorizado, Tango Zulu. Nível pouso, pistão 90, está baixado e travado, Webjet está unido. Salve, Salvador, 5857. Web 5857, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa Juliette, portão 5, obrigado. para Oscar Lima Eco no solo, aos 35, local de estacionamento é o? 437, libera a esquerda via cabeceira 35, na Taxi Lima. Chame o solo 21 para prosseguir ao parte 3, Oscar Lima Eco. Pietra Lima, 209, graças. Sanai 6326, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10014. Já ficou autorizado nível 050, com nível 14, chegada Mari, 6326. Sanai 6326, desça para nível de voo 060. Tango Jet, Tango Zulu no solo aos 36, libera à direita, chama o solo no 19, boa tarde. Pátio 3, é isso? Autorizado aí, cruze a taxiway Alpha, ingresse bem aqui no para o pátio 3. O vai pousar no aeroclube? Sim, se manter em condições visuais, confio no seu modo channel e não recebo. Meu Oscar Bravo, confio na atitude que mantém e não recebo seu modo channel. Para pushback acionamento na número 1. O 6142, correto, está livre o posicionamento, chame táxi, altímetro 014. Livre posicionamento, chama para táxi no 014, obrigado. O Oscar Lima Eco, esteja atento ao Juliette Tango Zulu no pátio 3, em sentido contrário, ok? Afirmativo, está visual do Oscar Lima Eco. E o Juliette Tango Zulu esteja atento ao Oscar Lima Eco ingressando no pátio 3, aqui pela do pátio 1 para o pátio 3, ok? Ao Romeu Oscar Bravo, mantendo 500 pés, fazendo sobrevoo no aeroclube. 3192, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2014, 3192. E-63-2000, reautorizado, desça para nível de voo 050. Desça para o 050 na proa de malha, 63-2000. Para o táxi com 158 a bordo, 3:25 alternando Natal. Desculpe, 3:25 Natal é 142 a bordo, é isso? Confirma. 158. 158, ok. Livre o táxi à direita no ponto de espera, turno 1895, 1014 altímetro. Tenha uma boa tarde. Táxi à direita, ponto de espera, turno 1895, 1014. Solo Salvador, boa tarde. Chanel 6315, cliente da November, autorização para Guarulhos. Puxa, 6315, boa tarde, autorizado Guarulhos, nível 360, pela APA de Lua 16, até Belo Horizonte. Após direto para a posição Prive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida da El Leda Bridge, o transponder é 5476, o controle 120.8, contente. 5.45 e coordeno com o mesmo. Zulu Drift, conforme o Hotline Gold, decola da 10 curva direita, saída da El Leda Bridge, transponder 5476, controle 120.8, Chanel Mercedes 1. São 3192, o helicóptero mantendo 500 pés no farol da barra não irá interferir na sua aproximação. 3192. Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Ajuste no 014. Chanel 6326, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 3000 com 1014, 6326. São 3192, confirme velocidade indicada. 210 nós, 392. Sim. O Chanel 6326, tráfego que o precede 10 milhas, é um Airbus 320, mantendo de ground speed 2209. Tá certo, né? 226. Decola no 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, 5537, transponder 2098 com o controle azul 4065. Azul 4065, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 3. Chamará. Tome Oscar, 1 mil pés, pelo amor de São Paulo. Chanel 6326, reduza para 2009. Reduzindo 209, 6326. Senhor, muito boa tarde, de hoje Chanel 6142. Ponto de espera da 10. O Chanel 6142, boa tarde, autorizado a alinhar, decolar, vento 100 graus, 149. Altímetro no 014. Autorizado a alinhar, decolar, pista 10, altímetro 10, 14, o Chanel 6142. No parte 5. 35 para a direita. 0 pode chamar na frequência da torre 118.95, confirme apenas o POB comigo. 08, ok, bom voo e bom dia. Boa tarde. Invencionar em táxi, chama para ingresso no 7, Romeo Oscar. Boa tarde, passou 2-0, está ciente da 90, liberado até o 150, Posta aérea 2020, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 094. 0050, ajustando no 094, passou 0050. 3192, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 2015, obrigado. Bom pouso. A 326, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento LS, reposta habilizado. Reduza para a velocidade de aproximação. É, está reduzindo, autorizado para 2.000, autorizado LS para reportar estabilizado, né, 326. Mike Echo Delta, chame torre na frequência 118.95. 118.95. Torre, Salvador, papapá, Mike Echo Delta, passando a situação. Mike Echo Delta, autorizado inicialmente até a vertical do farol de Itapuã. Eu tô com dois Airbus. O primeiro da TAM, próximo marcador externo, o segundo 5 milhas atrás, o... na verdade o segundo é o Fokker 100 da Avianca, próximo a Duna. Até vertical do Itapuã, ou se não, para 35, baixa altura, depois pátio 4, 100 graus com 15. É, pode aguardar aqui na posição, é devido ao vento, está muito presente na próxima parte. Pode aguardar, mas a gente espera aqui em Itapuã, aguardando a passagem do próximo. Ok, então ele tem Itapuã, 510, aguardando o direito no 7. Afirmativo. Oxalé, 6142, decorado aos 48, controle no 208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, 6142. 6142, 6142, boa tarde, 3192. 3192, boa tarde. Avistado, checo trem, pista no zero. Informação de tráfego à sua direita, Sikorsky, espera visual no setor do farol de Itapuã, não interfere a aproximação. 710 graus, uma dúvida nossa, pode autorizar. 3192. Gente, 3192, baixa travada. Sané 6142, contato radar, saída PUCA, sub e mantém nível de voo 350. 350 na PUCA, 6142. Força aérea 2020, vetoração para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 060, reposta estabilizada. 060, para final de LS, reposta estabilizada. Controle Salvador, zona 648, boa tarde, informação 90. Sané 1648, acione identificação, chegada Mari, vou na proa de Mari, desça para nível de voo 1960. 1960, proa Mari, 64. No 648, desça para nível de voo 050. Estamos 50 agora, 648. O Sané 6326, estabilizar. Só um momento, interceptando o glide, 6326. Sané 6326, chame torre na frequência 118.95. 1815, 7. controle, o Chanel 6326. 6326, tráfego avistado, número 2 pro pouso, 747 tocou a pista no momento. Tráfego adicional a informar, o helicóptero tipo Sikorsky mantendo espera visual na vertical do farol de Itapuã à sua direita, não interfere na sua aproximação. Continua agora de pista livre, o vento é 100 graus, 14 nós. Aguardando, 6326. Proa 055. Vitor, no solo 5-1, direito, 2-9. Chanel 326, 0, pouso autorizado, 100 graus, 14-9. Pouso livre na pista 10, o Chanel 6326. Mike Echo Delta, assim que completar a curva pela direita, vai prosseguir com o circuito também pela direita. Pisto no 7, a cauda do Fokker 100, o MK28, final, pisto no 0. Tá habitual com o Fokker, tá completando, pode começar agora da mesma. Camarada, girando o passo para o final do Fokker, o Mike Echo Delta. Afirmativo, tá livre a base, reporte checado o trem. Tipo 5486, né? Escuta. Autorizado, meu amigo, chame para ingresso. Chanel 6326 no solo 53, direita via Delta, 1219. Direita Delta, 1219, Chanel 6326. Se o autorizado ia ler, só passar essa autorizada, passa 2. Machado travado, pista 17, autorizado pouso 90 graus, 14, 9, 14. É, Eco Delta. Eco Delta, graças. 26, ingressando, livrou na Delta agora. Ok, 6326, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, 01, 6326.